Salve Simpatia! Diga lá, menino. O que você quer ser? Um artista mundial, estourar no mundão, a estrela principal, jogador de futebol, médico, doutorado, ser um cantor de rap, bem conceituado, menino sonhador, brilha os olhos no campinho, embaixo de sol, construindo um caminho, quatro passos com as pedras, de um gol improvisado, bola de capotão, nesse chão de barro, cabeça pensante, cada mente um sonho. Menino de rua, crioulo, rei, eu suponho, cada passo um grão. Construir um castelo, uma batalha a seguir. Vencer esse duelo, olha o menino senhor. Quem espera alcança, o que planta se colhe. Tenha esperança cada vez maduro, calibrado pra vocês. Soldado da guerra, agora é nossa vez. Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Muita paz e amor, é nós que dá. O destino é você que desenha alvorecer. Então me diz aí, o que você quer ser? O que é que você quer ser? Quando crescer? Deixa o menino brincar, deixa o menino lutar, deixa o menino buscar, deixa o menino sonhar. Esquecer o crime, sonhar com a bola, esquecer a biqueira, os rojões, a pistola. Na vida cabulosa Deus te escolheu. Vai, moleque, que o sonho é todo teu. Ser jogador, mestre, doutorado, ser professor, até advogado, ser lutador, não fracassado. Tá de nave louca, se pá um milionário. Sonha que a luz do dia só vai acabar quando a lua for te acompanhar. Nos peão cabuloso, busca sua mulher no shopping pra ela escolher o que quiser. Anel, diamante, o brinco, a platina, vestido, o véu, o sonho, a família. O que é que você quer ser quando crescer? Passeada, hein?